amanhece o trabalho me chama. Eu pulo da cama e não mostro cansaço, igual o carneiro que sofre e não berra. Labuto com a terra na mão e no braço. A escola da vida quem dá o diploma é aquele que soma e nunca estudou. A mente traduz a linguagem do tempo, seguindo o exemplo que o mestre deixou. Sertanejo é o começo da história, é a força da glória de uma nação. É o pó da estrada, é a terra tombada, é a semente no chão. É o mais 6 minutos, 5 mais 6. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira e eu agradeço a Deus por mais esse dia, me permitir lhe fazer companhia, amigo ouvinte, amiga ouvinte. A partir de agora, a Difusora passa a iniciar suas atividades desta segunda, dia 27 do mês de junho de 2022. Estamos vivendo a lua quarto minguante. Hoje é o dia do artístico lírico, dia das micro, pequenas e médias empresas, dia nacional do vôlei e dia nacional do progresso. E o primeiro atrativo da Difusora é o nosso programa Bom Dia Minha Terra, de agora até às 7 horas, levando até você música, entretenimento, a melhor informação, sempre com destaque para o agronegócio nacional. Na parte técnica, Dean Lopes. E eu me chamo Gladstone Luiz Pacheco e estarei falando em nome de Copagril, Grupo do Bem, Toclar Casa Leunar, MM2 Solarveg, Planta Máquina Sabec e também Vida Suplementos, trabalhadores do meu planeta Terra. Bom dia! Sistema caboso, é no batidão matuto que eu vou cantar agora, alto, forte e resoluto. Quem não gosta de raiz vai testar noutro reduto. Eu respeito todo estilo, mas no caminho que trilho é pela cultura que luto. Quem não gosta come pouco, seu mau gosto me entristece. Vai se resolver voltar, passe o tempo que passar. A viola agradece. Do rio, simplicidade me inspira. Gosto de uma pinga boa, de caterete e catira. Morena de olhar faceiro, desfila na minha mira. A lida roceira frouxa, domingo tem Luiz Rocha, ponteando o Brasil caipira. Quem não gosta come pouco, seu mau gosto me entristece. Vai se resolver voltar, passe o tempo que passar. A viola agradece.

comprar ou vender sua casa, apartamento, lote ou área de terra, conte com a segurança e tranquilidade que a Imobiliária Valdo lhe proporciona. A Imobiliária Valdo compra e vende oportunizando a você o melhor investimento. Antes de comprar ou vender seu imóvel, consulte a Imobiliária Valdo na Santa Catarina, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 3254-3083 ou pelo site imobiliariavaldo.com.br. Pisos e revestimentos na Construcia tem, do básico ao acabamento. Na Construcia tem material elétrico, metais e louças também, cimento, areia e tintas. Na Construcia tem, seu dinheiro rende mais, você faz economia, tudo que você precisa tem na Construcia. Segunda-feira tem ofertas especiais nos supermercados Copagril. Papel higiênico sublime, folha dupla, leve 12, pague 11, 30 metros, 13,38. Amaciante Downy concentrado 500 ml, todas as fragrâncias, 9,75. Amaciante Soft Plus, 2 litros, todas as fragrâncias, 5,69. Lava-louça girando sol, líquido 500 ml, 1,89. E muitas outras ofertas nessa segunda-feira nos supermercados Copagril. Super do jeito que você gosta. Aqui na Difusora, a música da gente, bom dia, minha terra. Chorando esta minha grande dor, deixa de me machucar, canarinho cantador. 5:16, 5:16, abraçando carinhosamente você que trabalha nesta madrugada, você que daqui a pouco vai para casa para descansar e você em casa se preparando para mais um dia de atividades profissionais, tudo de bom, que você que reside em Marechal Cândido Rondon, nas cidades do oeste do Paraná, em regiões mais longínquas, você que atua no campo, as famílias rurais rondonenses de todo o planeta Terra, o nosso reconhecimento. Votos de uma semana muito produtiva em todos os sentidos. A tendência é que tenhamos um volume maior de agricultores trabalhando no campo, especialmente na colheita do milho da safrinha. A previsão, por exemplo, para hoje é de tempo bom e a tendência é que muitos agricultores de fato iniciem ou deem sequência ao cultivo do milho segunda safra. E nesta segunda-feira o tempo estável segue e com gradativo aquecimento no interior do Paraná. Do leste ao litoral do estado se mantém com bastante nebulosidade, mas o sol já começa a aparecer em algumas cidades e, consequentemente, a sensação de frio diminui em comparação ao domingo. Previsão de tempo bom, sem possibilidades de chuvas para Marechal Cândido Rondon e nossa microrregião nesta segunda-feira. Hoje já estamos aí com o dia 27 do mês de junho de 2022. Estamos nos aproximando também cada vez mais da festa de aniversário do município de Marechal Cândido Rondon. Temperatura agora na área central de Marechal Cândido Rondon, 16 graus Celsius, 16 graus a temperatura, mas esta vai subir com o passar das horas nesta segunda-feira. Bom dia, 5:18. Minha gente, dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu gosto da Paraíba, mas sou piracicabano.

tudo o que você gosta, nós do Supermercado Cercar temos. Gosta de ser bem atendido? Gosta de variedade e opções? Gosta de preços baixos? Sim, com certeza você merece. Tudo gostoso e fresquinho. Supermercado Cercar. Bom de comprar, melhor de economizar. Acompanhe agora o Minuto do Rotary. Cada geração de rotariano carrega o compromisso fundamental de formar a geração seguinte. São esses os companheiros que nos sucederão na família do Rotary. Em Marechal Cândido Rondon, possuímos o Interate e o Rotarate. O Rotary tem o reconhecimento e a importância da contribuição trazida pelos jovens com seus programas pró-juventude que incentivam atividades no desenvolvimento da liderança. Engajamento comunitário, prestação de serviços e experiências de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e a compreensão mundial. O futuro do Rotary depende do envolvimento dos jovens nos programas e atividades da nossa organização, pois a juventude é o nosso maior investimento para o futuro. Nós, do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, pensamos nisso, desenvolvendo um projeto grandioso em parceria com a Vara da Infância de Marechal Cândido Rondon e demais instituições apoiadoras, intitulado Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho, que capacita os jovens e adolescentes da comarca com o objetivo de oportunizar a preparação para ingressarem no mercado de trabalho, possibilitando que os mesmos possam perceber a importância da educação formal para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, através de oficinas que são ofertadas, tais como redigir um texto, elaboração de currículo, como se preparar para uma entrevista oratória e informática básica, além de testes vocacionais e outros. Lady Raquel Mainers, do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon. O Minuto do Rotary é uma iniciativa do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Beira Lago. Brasil! Ansiosos para a abertura da Copa do Mundo? Os Supermercados Copagril tem uma mega novidade para você. O álbum ilustrado Nossa Seleção Rumo ao Qatar 2022, trazendo nossos jogadores favoritos para buscar o Hexa para o Brasil. Disponível em todos os supermercados Copagril até 31 de agosto ou enquanto durarem os nossos estoques. Você está em boa companhia. Gladstone Pacheco está apresentando Bom Dia Minha Terra. Horas mais 27 minutos, 5 mais 27. Alô, pescadores profissionais, um bom dia, um bom trabalho. Pessoal que está acordando sempre de madrugada para revistar as redes, os materiais de pesca e, é claro, dar uma ajeitada nelas para ver se a pescaria se torna muito mais produtiva. A todos os pescadores profissionais de nossa região que já estão aí no barraco pronto a entrar na água com o seu material para revistar as redes, um bom dia, um bom trabalho, boa pescaria. E por falar em pescaria, o peixe surubim on-pintado foi incluído pela primeira vez pelo Ministério do Meio Ambiente na lista de animais ameaçados de extinção. Isso quer dizer que, agora, a pesca desse peixe está proibida em todo o Brasil, incluindo a atividade esportiva do Pesque Solte. Essa espécie de peixe pode ser encontrada em grandes bacias como São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, e até comum em vários países da América do Sul, além do Brasil. Apesar de algumas críticas de setores que defendem a pesca do pintado como sendo importante para a economia e turismo de alguns estados, a decisão é resultado de uma análise técnica do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, que usa, inclusive, critérios internacionais de risco de extinção. O analista ambiental do ICMBio, Wellington Adriano, explica que essa análise é feita de maneira bem criteriosa. A lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção avaliou mais de 5 mil espécies da flora e outras 8.500 da fauna brasileiras. Apesar da entrada de 2.219 novas espécies na lista, o ICMBio afirma que há motivos para comemoração. 220 tiveram melhora em seu estado de conservação, indo para as categorias de menor risco, e outras 144 espécies saíram da lista. Portanto, está proibida em nível de Brasil e outros países da nossa América do Sul a pesca do surubim ou pintado, dos peixes mais deliciosos, sem dúvida alguma. Bom dia, 5h30. Minha Terra. Difusora. Credibilidade se conquista. Vem aí a mega promoção dos supermercados Copagril. São inúmeros itens com descontos pra lá de especiais. Dia 29 de junho a 10 de julho. Tem muitas ofertas esperando por você. No açougue, no hortifruti, na padaria e em várias outras seções do supermercado. São ofertas para transbordar o carrinho. Aproveite. Venha fazer muito mais economia. Do dia 29 de junho a 10 de julho, a mega promoção dos supermercados Copagril. Supermercados Copagril, super do jeito que você gosta. Revestimentos na Construcia tem, do básico ao acabamento, na Construcia tem. Material elétrico, metais e louças também, cimento, areia e tintas, na Construcia tem. Seu dinheiro rende mais, você faz economia, tudo que você precisa tem na Construcia. Você tem problemas com álcool, drogas ou conhece alguém que esteja nesta situação e já não sabe onde buscar ajuda? O Centro de Recuperação Caminho da Vida pode lhe ajudar. Para mais informações, entre em contato através do telefone 999346491. Telefone 999346491. Centro de Recuperação Caminho da Vida. Apoio Supermercado Copagril, Frisonte, Gosto de Tradição e Difusora. Você está acompanhando pela Rádio Difusora do Paraná. Bom dia, minha terra. Bom dia, minha terra. Apresentação, Gladstone Pacheco. Nasci no meio do mato, onde a cobra dá o bote. Espingarda tira combo, com tiraca no cangote. Meus dentes fortes, bonito, corta mais do que serrote. Eu sou caboclo do chão, que come as coisas com a mão. Sou caipira sem fricote. Da mata eu tiro a caça, da caça tiro o sustento. E do rio eu tiro o peixe, da viola meu lamento. Pra que que eu quero muito, se com pouco eu me contento? O meu relógio suíço é o sol de ouro maciço no braço do firmamento. Até penso que sou um bicho do mato, olhando as frutas bonitas que das copadas eu cato. Pulando de galho em galho, sou ligeiro que nem gato. O meu pé é um cascão, anda firme ali no chão. Na terra fica o retrato. A conversa do caipira de longe chama atenção. É uma pena que o caboclo tá na mira da extinção. Minha casa é a natureza, meu quintal é o sertão. Enquanto eu puder, o meu rancho de sapé é minha grande mansão. 5:39. Bom dia ao meu amigo Gentil, lá de Bom Jardim, que já nos enviou um WhatsApp de bom dia. Também ao Paulinho Roland, de Porã, ao Márcio Cerli, ao Rock Wagner, aqui da sede municipal. Você interessado em confirmar a sua audiência, é só nos enviar um WhatsApp ou então ligar para a difusora. Pode pedir sua música, teremos imenso prazer em lhe atender. As minhas amigas empregadas domésticas, as diaristas, um bom dia, um bom trabalho a você que é avicultor, a você que é suinocultor, a você que trabalha com gado de corte, gado leiteiro no interior, na zona rural, com certeza. O trabalho começa bem cedinho e muitas pessoas já estão ligadas conosco. A você que é hortifrutigranjeiro, a você, meu amigo, minha amiga, agricultores orgânicos, agroecológicos, um bom dia, um bom trabalho. As feiras dos produtores aqui do oeste do Paraná, a todos os feirantes, um bom dia. Tudo de bom, bons negócios, boa comercialização. Até às 7 horas você tem Bom Dia Minha Terra na sua difusora. Daqui a pouco, mais informações sobre o agronegócio. Estaremos trazendo também as primeiras informações do setor policial, o esporte, tudo isso e muito mais para você amanhecer no alto astral em nossa companhia. Pai João da Mata Virgem, negro velho sem regalia, foi sofrido, foi escravo, preto velho padecia, trabalhava dia e noite, nem sei como resistia. Suas pernas machucadas por correntes arrojadas, Pai João chorava e gemia. Numa tarde de setembro, o céu estava nublado, quando chegou dois capangas trazendo esse recado. Patrão mandou lhe chamar, você vai ser amarrado. É seu dia de apanhar, você pode preparar seu lombo, vai ser cortado. Negro velho já cansado, trabalhou a semana inteira. Quando se viu apurado, se disparou na carreira. Enfrentou a Mata Virgem no meio da cipoeira. Passou a noite acordado, com seu cachimbo apagado, embaixo de uma figueira. Nesse dia, Pai João teve o destino marcado. Uma cobra venenosa picou o velho coitado, libertou da escravidão, por Jesus foi abençoado.

noites venho nesta casa para dar fim na minha tristeza. Todos sabem a hora em que chego, deixa reservada num canto esta mesa. Manda retirar as outras cadeiras para ninguém sentar a meu lado. Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo o amigo, pra não ver chorar este embriagado. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Já sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofra aqui sem ela esta dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Seis horas mais 16 minutos, 6 mais 16. No Bom Dia Minha Terra, o destaque esportivo. Resultados de sábado do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Atlético Paranaense 4-2 para o Red Bull Bragantino. Corinthians 0, Santos também 0. Flamengo 3-0 para o América Mineiro. Atlético Mineiro 3-2 para o Fortaleza. Pela Série B, jogos de sábado. Criciúma 1-0 para o Vila Nova. Bahia 0-1 para o Novo Horizontino. Sport 0. Zero também para a equipe do Brusque. Jogos de ontem pela primeira divisão: Avaí 2-2 também para o Palmeiras, Botafogo 0-1 para o Fluminense, Ceará 1, Atlético Goianiense também 1, Goiás 1, 0 para o Cuiabá, São Paulo 0, Juventude também 0. Pela Série B, apenas uma partida: Tombense 1, Náutico também 1. Alô, meu amigo Dionísio Koski, finalmente retornou de pescaria, tá na hora, hein? O milho já tá quase no ponto para ser colhido. Guilherme estava muito preocupado contigo, meu irmão. Aquele abraço, um bom dia, bom retorno às atividades normais. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade de deixar esta cidade e voltar pro interior. No lugar da fumaceira, dessa vida agitada, vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. De manhã quando eu levanto, não me levanto sozinho, pois escuto os passarinhos alegrando a madrugada. Feliz vou lá pro curral, recolho as vacas leiteiras. Eu adoro a barulheira do mugir da bezerrada. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar. Com a mato lá no Imborná, eu vou lá pro ribeirão. Jogo farelo no poço, a peixarada se assanha. E eu que conheço a manha, pego peixe de montão. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Aos domingos lá no sítio, é daqui bem diferente. A gente passa contente, rodeado de amigos. Pescando, jogando malha, oh quanta felicidade. É por isso que a saudade até hoje está comigo. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. O recado agora é para você, agricultor familiar. Chegou a oportunidade que faltava para comprar seu John Deere. John Deere agora é trator solidário, é potência, economia e tecnologia ao seu alcance. Entre em contato com a concessionária MA Máquinas de Marechal Cândido Rondon através do telefone 45-3254-3400 ou acesse o site tratorsolidarioparaná.com.br. Você está em boa companhia. Gladstone Pacheco está apresentando Bom Dia Minha Terra. Pois é, pessoal, estamos nos últimos dias da atualização do cadastro do rebanho, hein? Pessoal, deve cadastrar os números de todos os animais de suas propriedades rurais. A partir de hoje, faltando apenas 4 dias para esta atualização, hein? Olha a hora certa, gente boa, 6:29. Você que acaba de despertar, seja bem-vindo ao nosso programa Bom Dia Minha Terra. Até às 7 horas lhe fazemos companhia com muito prazer, com muito entusiasmo, com muita alegria, desejando que todos nós tenhamos um grande dia, uma ótima semana. MM2 Solar Veg, o que há de melhor em energia solar fotovoltaica, hein? Para você que é agricultor e que tem acesso às linhas de crédito do Plano Safra, fique atento à liberação de recursos em julho e não perca a chance de adquirir o seu gerador solar. Além de energia solar, você encontra também toda a linha de materiais elétricos, motocicletas elétricas. Vá conferir ou peça já um orçamento sem compromisso, hein? MM2 Solar Veg, Avenida Rio Grande do Sul, número 1517, em frente ao Telhospedário. O fone é 2031-0222. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu.

Terra. E assim encerramos mais um programa Bom Dia Minha Terra, quando faltam 4 minutos para 7 horas na sequência de nossa programação. A boa notícia, a melhor informação com o nosso noticioso panorama. Muito obrigado, gente, a todos em nome de Grupo do Bem. Copagril, Toclar, Casa, Leonar, MM2, Solar, Veg, Planta Máquina, Sabec e também Vida Suplementos. Que o dia seja maravilhoso, que a semana seja perfeita e que Deus derrame sua bênção e graça a todos nós desse grande Brasil. ZYJ277, 970 kHz. Rádio Difusora do Paraná AM. ZYD413, 95,1 MHz. Rádio Difusora do Paraná FM. O empreendimento Valdo Fisperafico, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. 7 horas em Marechal Cândido Rondon, 16 graus a temperatura.